Agora eu descobri. Agora eu já vi que nós vamos curtir a pior. E é só despojar o homem do mito que nós vamos curtir a pior. De se autopromover, você falou a beça que Deus é pra valer. E vou querer cortar o bem pela raiz. Você já cresceu bem mais que o que você diz. Eu não estou gostando disto, Jesus. Você deu uma de Cristo Jesus. Nem se lembra, eu era bom pra tudo, Jesus. Estão todos com a mania de que você é o Messias. Em que fria você se meteu? No começo você não era assim. Não era um Deus, era um homem pra mim. E acredite, o meu entusiasmo não morreu. Mas o que agora você faz parece sempre que é demais. E fria você se meteu. Nazaré, que foi que deu no famoso filho teu? Por que é que não ficou como seu pai? Trabalhando na madeira, uma mesa, uma cadeira, desde que se ocupar, sem chatear. Você ama a sua gente, Jesus. Pois então, fique na deles, Jesus. Você se recorda, nós estamos sob ocupação. Temo muito a multidão, estamos sob ocupação. Lindo, mas já não dá mais. Não dá mais.